3, 7 miles, go, go, go, stop. Salvador, boa noite, então 3600, ligando agora, direção Alfa, não se escuta. Boa noite, 3600, táxi via Alfa, após Juliette, pátio principal, posição remota 1-3 do pátio principal. Alfa, Juliette, remota 1-3. 2-2. Autorizado, vai iniciar na 10 do voo 934. Xanana 234 a 65 milhas, Nordeste Oeste, Salvador, seu radar está encerrado. Deixa que eu ligo 170 e chame o controle Aracaju na frequência 120.3. Aguardo, ajuste 1016. Afirmo 1016. Obrigado. Fizeram um restrito e chame o controle Aracaju no 120.3. Salve, Chico, lá do Ciente, onde é a Pantifeira? O 134 decola 57, controle 1-20.8. 208, vou no 134, agora aí. O 1868, autorizado pouso, bicho no 0, vento 1-0-0 graus, 1-2-9. Pouso autorizado na 0, vou no 868. Aero 2224, desse aparece 4 mil pés, o ajuste no 0, 1 no meio. 4.016, 2224. Controle Salvador, boa noite, voo 1-34, na pouco tempo. Passar 2.200. Voo 1-34, contato radar na decolagem, super 350, via saída do PUCA. Via Puca 350, voo 1-34. Batalha 2234, reduzida para 2109. 2109. Termino a confirmando para o passarelo 210. Afirmo, 210 reduzida. Iniciando para 210. Sentado aí. E o povo anda devagar. Azul 4107, reduza para 230. É pedindo para 230, azul 4107. Voo 1-34, tudo restrito, liga o 330. 330 restrito, voo 1-34. Cuidado, Lima, 1-0. Lima, 1-0, 1-4. Corrija azul, 4-9, segura. Vamos ver, nós vamos ver essa identificação do CV chegada Mário para o nível 050. Chegada Mário para o 050, central. Prevento 1-0-0 graus, 1-2-2. É por senso da Juliette para o ingresso. Alfa, da Juliette. Vai ser. 2-2-2-4, já está no limite radial 2-8-0, permanece nessa proa? Tem condições de reduzir mais? Partiu. Se eu reduzir até a mínima limpa, o cinema 212. Consegue, passaria 2-2-4. Se solicitar, até 1-3-0 podemos reduzir. 1-3-0 180, 2184. 180. Temos 07, 107703, meu pé, já ajuste no zero no meio. Para 3, 2, 3, 2, 0, 1, 2, 1. Afirmo, 0 no meio. 4, 2, 2, 4. Eu falei 2, 2, 4, isso é para 2, meu pé, está pronto e estabilizado. 2000, vai reportar estabilizado, 2, 2, 2, 4. Aguarde o voo no 134. Falei 2224, o senhor ultrapassou o nosso limite para interceptar a curva direita na proa 130. 130, 2224. Quatro zero sete dois zero zero dois. Na Coral, passa agora a missa. Azul 4959, contato radar no decolagem, superando 40, via saída Coral. Foro 40, via saída Coral. 2, né? Graças, deu repouso na 1-0. Foi o nome 34, chama Centro Recife, na frequência 26-85. Azul 4107 após o TAC, mantenha a proa 03A, nessa proa 57 localizador, o Azul 4107. 4107, nessa após o TAC, mantenha a proa 030 e nessa intercepta o LOC, o 4107. 0999-73, we have 02 stolen board, 4 hours and 10 minutes, out there 18, what was it? Apron number 3, apron 1, second by the right, taxiway India and Alpha, to holding point number 10, the contact tower 118.95, optimum side 1016, have a good flight and a nice day, Sidera 9973. Roger, the attack is apron 3, apron 1, India and Alpha, to holding point runway 10, tower 118.95, 10H1 is on. Everything. boa noite, o azul da espécie. Antônio 97, boa noite. O processo não foi contato radar 66 milhas ao redor do Oeste Salvador. O alastro de bosque, para chegar da bosque, reporta no Igual Descida. Ok, na fonte de bosque, responde lá no Igual Descida 273. Controle Salvador, 3152, deixa a via chegar na Mário para o nível 050. O 3152 reporta no final do dia. Gente, eu tenho 3, 1, 2, 3. 2, 4, 1, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, Maracaju. Pucajão, Maracaju, obrigado. Salvador, seu radar está encerrado. Eu para o nível 180, chamo o controle e Bel. A frequência 90, desse Miami. Agora eu estou no nível 0-1, obrigado, manda lá. Qual é o 6212 Janessa? Qual é a posição definitiva aí que está marcando pra gente? 01 Romeu. Azul 4107, ouve, 1-1895 no posto. 4107, ciente, agora com a torre 1295, obrigado, boa noite. Nossa, primeira posição aí, a sua esquerda, primeira posição já no parte 3 aí. Ah, não, mas não tem ninguém aqui. Eu vou coordenar com o fiscal de parte, só um minuto, por favor. Tá bom, nós vamos escutar a matéria aqui, aguardão. Acabou de chegar aqui, 6202, informa. Gente, 6202, siga o balizador, boa noite. Obrigado, boa. Central? Okay, thank you, line up and wait for takeoff immediately. Traffic landed leaving the runway. Salvador, boa, azul 4107, liberado pelo controle, 1 milha para o marcador externo. Fechando a aproximação, 4107, 4107. 4107. Marcador 224, solo 10, direito 21, 1 no stand. 21, 1. China 973 clear for takeoff runway 10 wind, 120 degrees, 12 knots. Azul 4107 autorizado pouso, pistão 0, vento 1, 120 graus, 12 lanche. Entre livre pouso na 10, azul 4107. Federal 9973, decola aos 10, controle 120. Federal 973, agora 10, call control 1208. 1208, thank you, have a good night, 9973. Boa noite, Papa, aqui no Papalino, informação Alfa, prossiga. Eu sou o 370 da Terra Bravo, Fox Zulu. Federal 9973, radar contact, flight Sugar Level 360 via Dial Departure. 360 via Dial Departure, passenger would like to fly Leda Intersection. Clear to Leda Intersection, Federal 9973. Clear to Leda Intersection, 9973, thank you. Papá, aqui Lupapá Lima, primeiro parque, estacionamento, decola da 17. Bravo 44, aqui Lupapá. Gente, aqui Lupapá Lima, aprovado Fortaleza, Sierra Bravo, Foxtrot Zulu, nível 370, via Upper Zulu 19, decolagem da pista 10, pois decolagem curva esquerda, saída Momo, transição Fruti. Aciona o transponder 5116, controle Salvador 120 decimal 8. Autorizado com 4 para Fortaleza, você quiser ser na altura do 19, decola a curva esquerda, bomba, controle 1190, transponder, controle Salvador 120 decimal 80, papapá, tudo papapá. Correto, papapá, aqui Lupapá Lima, pátio 4, confirma as pessoas a bordo? Confirma, confirma. Pessoas a bordo? Aqui está confirma a bordo. Azul 497. Para 3000 com 10116, o TAN 3 zona 52. De decolagem, chama torre 118 decimal 95, ajuste de altímetro 1016. Tomou voo, boa noite, Kilo Papá Lima. Para acionamento, boa noite, azul 4107, zona F, está tomando alfa. Boa noite, azul 4107, táxi livre alfa, Juliette, portão 01. Alfa Juliette, portão 01, azul 4107. Zonax, saída 10098. Vamos a 98, torre 1195, por favor. Obrigado, por favor. Zona 52, 2 no 7, reporte estabilizado. Zona 2003, reporte estabilizado. Zona 3, zona 52. Gol 098, vai passar o marcador. Vai se travando. Segundo 098, autorizado pouso, pistão 0, vento 1, 0, 0, graus 1, 2, 9. Autorizado pouso, 9, 0, foi gol 1, 0, 9. General 9973, contact Recife Center, 125 with my 1. 1251, thank you. CLS 3152. 3152, torre 1195. 2953152. Na 3, 1, 5, 2, lá final, 9, 0. Na 3, 1, 5, 2, continue a aproximação, aguarde a autorização de pouso. Na 3, 1, 5, 2. Azul 4, 9, 5, 9. 5, 7 milhas, sudoeste, velho, estava 12, o radar está encerrado. Mantenha o nível 1.0, chama controle e leu de 1.2.0, decimal 1. Sete 1.3, após pelur, dita para 2.10, ajuste 1.0 no meio, autorizado sinal, reporte estabilizado. Você cancelou para 2.000, ajuste 1.0 no meio, autorizado o procedimento, reporte estabilizado 2.7, 1.3. Obrigado, táxi, um para ingresso, pichão 7, tiro para balinha. Fio, chão pronto para ingresso na interseção. Bruno 098, Charles 19, direito Luiz 11, Charles. Luiz 11, obrigado, por favor. 3152, vento 100 graus, 129, autorizado pouso, bicho no zero. Sente ele, pouso 10, está 3152. Juliette, portão 03. Alto Juliette, 03, voo 258, esse avião chega na Mário, para o nível 050, voando direto e TAP. Autorizado e TAP, descendo até 050, 258. Autorizado e parar aqui, Copa Lima, pista no 0, pista no 7, vento 1, 2, 0 graus, 1, 0 mais. Solo 2-2, direito 2-1-1 no solo. Direita 2-1-1 até 3-1-5-2. Alfa e Juliette, portão 02. Alfa e Juliette, portão 02, está 3152. O Papa Lima decola os 24, chama o controle de frequência 120, decimal 8. 120, decimal 8, aqui no Papa Lima. Salvador, boa tarde, boa noite, papapá, estilo Papa Lima, cruzando 2000 em subida, perfil da bomba. Papapá, estilo Papa Lima, contato radar, para 320, via saída do Lander. Via saída bomba, estilo Papa Lima. 27, vai ser estabilizado. Afirmo. Torre, Ana, é 95, vai ser. 3295, 27, eu aprendi. Salvador, boa noite, o azul 27 na 3. Azul 27 na 3, o vento 1, 2, 0 graus, 1, 0 mais, agora autorização de pouso. 27 na 3, aguardado na autorização, está baixado de trabalho. controlador do 1868, Cisna Alfa. Me chama Papa. Voo 1868. 1868, formação Alfa, confere. Aracaju, copia 230. Alfa. 1868, Aracaju, aprovado nível 230, via Golf 677, decola da 1-0, curva esquerda, subida Puca, Jamo, direto Aracaju. Aciona transponder 5404 e controle Salvador 120 decimal 8. Autorizado Aracaju, nível de voo 230, decolando da 1-0, Puca, Jamo, Aracaju, Golf 677 na ferrovia. 5404, transponder, controle de saída 120 decimal 8, voo 1868. Correto, boa noite, 68, portão 05, chame pronto, pushback, acionamento. Chamaremos no 05, obrigado, noite, 68. Aqui, Salvador, boa noite, passarelo 2228, informação Alfa Romeo 12. 228, boa noite, conquista, Serra Bravo, Quebec Victor, aprovado nível 180. Decolador 1-0, curva à direita, subida Arbor, transição Elefa. Após Elefa, direto Opilor, Oscar Papá Lima, Oscar Romeu, Opilor, após direto Vitória da Conquista. Aciona transponder 5402, controle Salvador, 120 decimal 8. Controle da Conquista, 120, decola na 10, primeira fila direita, Arbor, Elefa, Opilor, pode conquistar 5402 no transponder, controle saída 120 decimal 8, 2228. Correto, na remota 1-2, chamei pronto, pushback, acionamento, parceiro 2228. 1958, desceu sem risco do centro, cada 2 mil pés, o ajuste no 016, autorizado final, ILS, é porto estabilizado. 2 mil pés, solo aos 29, direito 21 no solo. A direita 21 no solo azul 27, 23. Partida 273, Alfa Kilo Parte 3, prevista posição 04, Romeu do Parte 3, atento ao balizador. Alfa Kilo Parte 3, Alfa Kilo Alfa 03. A Papa Paquilo Papa Lima chama Recife na frequência no 26 decimal 85. estacionamento, passarelo 2222. Estacionamento, passarelo 2222, chame táxi. Autorizado, 2222. Chama minha 258, torre 118, decimal 95. Passarido 2228, 42 no POB, 5 horas de autonomia alterna, Salvador. Passarido 2228, reporte através do portão 62. É o portão 62, vai reportar. Autorização de táxi, 167 a bordo, 0204 de autonomia, alterna Salvador. Fátima Pascoal, Índia e Alfa, Super 10, Torre 98, decimal 95, altímetro 10 no 6, Tom Bom Rui, boa noite, boa noite, 68. 10 no 6, ajustado, autorizado no ataque Índia e Alfa, até o ponto 090, lá quando pronto, 895 a Torre, boa noite, 68, obrigado, bom trabalho. Pastor 2228, segue o Boeing 737 da Goa à frente, o número 2 no ponto de espera devido à performance, via pátio em Índia, ponto de espera 10, torre 18, decimal 95, altímetro é 10 no 6, então bom voo e boa noite, pastor 2228. Segue o voo, bom número 2, quando lá 2958, 16. Deixa na 258, Alfa e Juliette, portão 05. Oi, Salvador, boa noite, 68, ponto 0904. O 868 autorizado, alinhar e decolar pista no 0, vento 1 no 00 graus, 129. Autorizado, alinhar e decolar, dona 0, ajustado 1016, boa noite, 68, obrigado. Boa noite, Azul 6908, transfere cliente da Alfa. Azul 6908, boa noite, por favor, Janeiro Mário, para o nível 050. Bom dia, Mário, descendo para o 050, Azul 6908. Passarei 2228, pronto. Passarei 2228, observa a corrida da aeronave da Gol, após ali mantém. Nosso colega da Gol ali mantém, 28. Decola os 42, controle 120, 8. 208, ok, obrigado. Salvador, vamos lá. Outro 868. Bom, 868, contato radar decolagem, sistema 230 e saída da Tuca. E a saída da Tuca para 230, 968. 3228, decola 43, controle 1, 120, decimal 8. 208, boa. Amador, boa noite, passarelo 2228, Harbor. Passarelo 2228, contato radar da colagem. Eu saio da arma, o senhor compra restrição superior da carta? Negativo. Até a inferior, passarelo 2228. Mantém inferior, 28. Autorizado, Cursão, mantenha a chegada 6908. Sim, até a chegada 6908. Levou no 868, autoriza na Cajuna presente? Vou direto já, meu gol no 868. Control, Azul Control, Lili Grand Tour, 0062, Jazz 160, Comissional. Azul 062, descend at level 060, VMI Arrival. VMI Arrival, descend 060, Azul 460. No 86, chama restrito no 2685. No 285? No 2685. No 2685, obrigado. A 908, forma tráfego nessa portão de 2 horas a... 1,5 milhas do Rio Oeste, 1,72, mantendo 3 metros. Que é o mesmo que 10, eu sou 69,08. Motor 2268, forma próximo da posição de A0, zona 4 milhas, no rumo norte. O eco 190, passando 070, descendo até o 050. Visual, 28. O eco 6908, desça do distrito até no vesgo, posição axa 4 mil pés, o ajuste no 016. Após a ultrapassagem do tráfego, será utilizada a descida do vesgo. 4000 no 016, o 6908. Desça via chegada a ponto para 410, o ajuste 1016. Vou seguir para 410, pode mantê-lo? Tenha a Lagoinha, está 310. Tráfego? Temos tráfego pelo setor sul do aeródromo. Obrigado. Desça sem restrição para 2 mil pés, o ajuste 0 no meio, autorizado final e o ESC portou estabilizado. Será estabilizado, azul 6908. Essa é 2228, autorizado nível 180. 180-28. Coordenar para o destino, para o 28? Aguarde. Zona 972, boa noite. Autorizado a chegada é Mário, desça para o nível de voo 060. Mas não está conseguindo chegar do voo número 6, zona 972. Cadê 2228, autorizado direto com FIFA. Direto com FIFA, 28, graças. Salvador, Bono 228, com a Alfa. Bono 228, isso é via chegada Mário para o nível de voo 070. Via chegada Mário 070, pode pôr em tapa, Bono 228. Bom, 1228, Matheus Pestil, sai com o número 5. Aqui, Matheus Pestil, número 5, 1228. estabilizou a Azul 6908. Azul 6908, sobre 1895. 1895, Azul 6908. Estou em Salvador, boa noite, Azul 6908, estabilizado LS X-Ray. Two descent 2006, Electro 06, clear to left final and report established. That's 2006, QNH1016, we have failed ILS, callback established, Azul 406. Somos Salvador Amarante, a Bravo Senha Golf aprovado nível 370, e eu Zulu 10. Decola da pista no zero, após decolar de curva esquerda, subida Puka, Jamo, Zipar. Traciona transponder 5411, controle Salvador, 120, decimal 8. Autorizado Natal, somos Natal do Amarante, nível 370, pelo Zulu 10, decola da pista 10, com curva esquerda, Puka, Jamo, Zipar. 5411, transponder 120, decimal 8, controle voo 1098. Correto, bom no 098, portão 03, chame pronto, pushback acionamento. Gente, bom no 098.